Então vamos lá, oitavo shiur de Mishlei, a gente está continuando o segundo perek. Então a gente parou aonde? A gente parou no perek bet, pasuk zain. Pasuk zain, a gente falou até aqui. Vimos que Shlomo HaMelech explica, ok, quão é importante é a Chochmá nesse segundo perek e o que a pessoa deve fazer para ter um mérito de Bemet é conseguir entender a Torá. A gente falou que a pessoa precisa desejar ela como ela deseja o dinheiro e procurar a Torá como ele procura o dinheiro e como ele procura tesouros. E a gente falou que é ter prazer do esforço que a pessoa tem quando ele estuda a Torá, e aí ele vai entender Yirat Shamayim e Das Elohim Timtzai. Vai encontrar Das Elohim, a gente falou Das Elohim já é um entendimento mais profundo da Torá, ok? É um entendimento mais profundo da Torá. Que Hashem ten Chochma, é Hashem que dá sabedoria, Mipiv, da boca dele vem Dat e Tvuná, a gente falou aqui, estão escrito todas as sefirot principais, que são as sefirot do que dão humor para a pessoa, são as sefirot primiot, se fala, internas. Itzpon laisharim tushia. Então vamos, antes de tudo, explicar o pshat dos psukim. Itzpon laisharim tushia. Ele guarda para os retos tushia. Tushia, o pshat, como que a gente escreveu aí o pshat na folha? Itzpon latet otam laisharim estir etzah. Outra vez, como a gente... Qual que é o pasuk? Zayin. Pasuk Zayin. Hastir. Hastir eta etza latet otá. Isso é tushia. Isso é o pshat. O pshat pasuk é ele guardou, ok, para os retos, a etza, quer dizer, a os bons conselhos. Magen leol reitom. E ele também é um escudo para aqueles que vão... Betmimut, Tom é aquela pessoa que ele é não ingênuo, e sim que ele anula o seu próprio pensamento. Isso é o Tom, é aquela pessoa que ele não busca sempre ir pelo caminho mais fácil. Ele vai pelo caminho que tem que ir, não fica buscando entradas laterais para tentar atalhos. Bidiu. Ele vai pelo caminho, isso é Tom, ele é Tam, ele vai reto. Que nem Yaakov. Yaakov Shtam, ele vai reto, ele não fica que nem a Esav, fica procurando o que fazer para ganhar benefícios. Limtzor Orchot Mishpat. E ele também ajuda a Limtzor, a você guardar os caminhos da justiça. Vederech Chassidav Shmor. E ele guarda o caminho dos seus Chassidim, daquelas pessoas que são Chassidim deles, que fazem bondades. Isso é só o pshat, depois a gente vai explicar cada palavra. As, aí, volta lá em cima, sim? Depois que você pediu a Torá que nem o dinheiro, e entendeu o Yirat Shamayim, aí Hashem vai te ajudar, que nem está escrito lá em cima, aí, Tavim Tzedek Umishpat. Aí você vai entender Tzedek Umishpat, o Meisharim, Kol Ma'agal Tov. Aí você vai entender, lá em cima, no Pasuk, no Perek 1, ok? Pasuk 3, Perek Aleph, Pasuk Gimel. Está escrito lá que esse livro foi escrito para você, Lakachat Musar Askel, para você pegar um Musar que você vai ter Atzlachá. Tzedek Umishpat Umeisharim. Tzedek, a gente falou, o livro foi escrito para você entender o Tzedek, que é o lado do Chesed, das pessoas de sempre fazer bem, de se comportar com o Chesed. Mishpat, o lado do Din, você ser duro consigo mesmo, sim, e com os Rechaim. Quando precisa, é Meisharim, que é o caminho do meio que a pessoa normalmente tem que seguir ele. Aqui está escrito Astavin, aí você vai entender. Se você fizer tudo isso que está escrito até agora, que a gente falou, que é pedir, rezar, se esforçar, sim, não ir atrás do Yetzarará, das Tavot. Astavin, aí você vai entender o Tzedek, o Mishpat, o Meisharim. Aí você vai entender o caminho da direita, o caminho da esquerda, que é o caminho do Din, e Kol Ma'agal Tov, todos os caminhos bons, não só os caminhos normais do Chesed, do Din e da Rahamim. Mas aí a pessoa vai entender um nível a mais. Ki tavo chokhma belibecha. Esse ki, como que a gente explicou aí, Lefil Pshat? Ki. É quando? O pasuk Yud. Hã? Quando eu vou chegar? Ki tavo chokhma belibecha. Já fez. Quando for. Quando vier a chokhma para o seu coração, vedat lenafshecha ina'am. E quando a sabedoria vai ser gostosa, vai ser Naim, vai ser, como que tem uma palavra melhor do que gostosa, vai ser prazerosa para a sua alma. Naim é a palavra? Naim. Aí vai assentar, que vai vai ser Naim, vai ser gostoso, prazeroso. Aí mezimat ishmor alecha, aí ela vai te guardar de maus pensamentos. Tvuná tintzereka. E a tvuná, e essa sabedoria que você está estudando, ela mesma vai te guardar. Ela vai te guardar do quê? Leatzilcha miderechra. Vai te guardar de maus caminhos. Meish medaber tapuchot. De uma pessoa que ele fala coisas contrárias. Ele fala coisas... Cadê a folha? Ah, sua folha está ali. Ele fala coisas tapuchot. Tapuchot, a gente vai explicar também de acordo com o Pshat, é uma pessoa que ele mente, ele sabe enganar. A Torá vai te ensinar como você escapar de uma pessoa que está tentando te enganar. Mentiroso. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar. Tudo isso é Pshat ainda, ok? Rav Pope, Agmara fala alahá, proibido sentar na cama de uma goiá. Então, você é brachot. Fala, Gamara, por quê? Porque uma vez a goiá mandou Rav Pope. A goiá estava devendo para Rav Pope dinheiro. E aí ela não queria pagar. Aí ela chamou ele para casa dela. E o filho dela tinha morrido. Sim, fazia um tempo. Quando o filho dela morreu, ela teve uma ideia genial. Chamou Rav Pope para casa dela para conversar sobre a dívida. Colocou o filho dela morto embaixo da cama, do colchão, e mandou ele sentar. Falou, senta aqui. E aí tem mais louco do que aconteceu, mas de acordo com o Pshat, ele sentou. E aí ela começou a gritar, você matou meu filho, seu assassino, você matou meu filho. E aí a pobre teve que fugir, e ele nunca mesmo viu mais o dinheiro dele. E tudo isso ela fez para se esconder da dívida. Mas essa é a... Então fala Gmará Alahá, proibido sentar na cama de uma goiá. Porque através disso... ela pode fazer isso que ela fez com o Rav Pop. Então, quer dizer, isso é só um exemplo como a Torá te ensina a se cuidar das pessoas. Ou, por exemplo, outro exemplo, que esse é mais lemaase. Fala Gmará Alahá lemaase. Proibido você assinar qualquer folha embaixo da folha. Você só pode assinar a folha em branco em cima da folha. Por quê? Como assim embaixo da folha? Ah, na parte de baixo. Você nunca pode assinar na parte de baixo, na parte do meio. Você sempre assina em cima. Se alguém fala assim, eu quero ver como é que você assina. Fala, Gmará, só no topo da folha você assina. Já tem que alguém me testar pra isso, mas assim, se eu tivesse assinando um contrato... Na aí é embaixo. Senão eu quero ver o meu contrato em cima, com a linha embaixo. Claro, se é um contrato aí, Bceder, se você lê e assina sobre o que tá escrito, não. Ah, tá, entendi. Mas escrever seu nome numa folha em branco. Como é que é a sua assinatura? Aí, fala Rahamim, somente no topo da folha, porque talvez vai escrever no meio e vai chegar uma pessoa que não é Delomale, uma pessoa que não é bom caráter. Ela vai escrever lá, eu, Plone, filho de Plone, estou devendo 50 mil dólares, sim, com a assinatura embaixo. Geu, aí ele vai no Beidin, acabou? Então a Torá te falou, a Torá te ensinou. E ele vai, a Torá continua o Pasuk Yud Gimel, Perek Bet, Pasuk Yud Gimel, a Torá vai te ajudar. Ah, isso vem sobre o que está escrito no Pasuk Yud Bet. Leatzilcha, a Torá vai te salvar. Continua o Pasuk Yud Gimel. Daquelas pessoas, Haozvim Orchot Yosher, são pessoas que elas largam, elas deixam para lá os Orchot Yosher, os caminhos retos, Lalechet Bedarchei Hosher, para ir por caminhos escuros, por caminhos do mal. E aí vem a pergunta. Asmechim las... Não, antes disso. Por que, como uma pessoa larga o caminho reto para ir atrás de um caminho do mal? Qual é a lógica disso? O que quer dizer? Como o Shlomo Melech está falando? Que nem a gente perguntou lá atrás. Como que vem uma pessoa e fala, vamos ficar lá no, na encruzilhada para matar pessoas? Ele está pensando agora, não no futuro. Então lá a gente explicou que a Kavaná não era que ele estava ia te convidar para matar pessoas. Ele ia te convidar para estar, vem com a gente. Hã? Ou não sabe que ele é chefe. Oi, a fêmea é ódio. Isso vai dar é o puxado. Shlomo Melech está falando, saiba você que essas pessoas largam o caminho do mal. Eles largam o caminho reto e do bem, eles vão para o caminho do mal. E eles não sabem disso, eles acham que eles estão indo para o caminho do bem. Tem a ver com o passuco de cima. A gente falou que a Torá vai te ensinar a como você conseguir não cair na armadilha das pessoas. Assim também a Torá vai te ensinar a você não cair no, na armadilha da vida. Sim, que você acha que é um caminho bom. E no final é um caminho que vai levar a pessoa para a cova. E o pior ainda, para o Geinom. E a gente vê hoje em dia, mas o mundo é assim, muitas pessoas, eles ainda acham que ser uma pessoa de sucesso com fama e dinheiro é o caminho reto. E eles não, as pessoas são cegas, eles não veem que a maioria das pessoas que chega lá, elas perdem a cabeça. O cara não é mais uma pessoa normal, ele não consegue ser uma pessoa normal, ele tem tanto dinheiro, tanta fama, todo mundo quer ele toda hora, que ele sai do normal, ele vira uma pessoa anormal. Assim, eles começam a ter... Aqueles que não entram nas drogas e se matam e acabam com a carreira. Fora esses, tem aquelas pessoas... Ele vê uma pessoa que ele tem tanta gavá que ele não consegue se comunicar direito com o mundo. Ele é tão orgulhoso, sim. Ele consegue ter uma família normal. Quantas pessoas famosas, gigantes, você vê que tem uma família normal, filhos que eles amam, esposa que ele ama e tem uma vida feliz. Não, é... Sim, não precisa dar exemplos aqui, isso é óbvio. Então é isso, Orhot e Osher. Assemechim la sotra, são pessoas que eles estão felizes em fazer o mal. E agilu betapuchotra, e eles ficam felizes quando eles fazem esse tapuchot, que eles falam uma coisa e pensam outra coisa, eles enganam as pessoas com o mal. Asher orchotehem ikshim, que o caminho deles é torto. O nelozim também é de torto, bemagelotam. Agora, o caminho deles é sim torto, que nem a gente falou. Eu não entendi porque ele falou tanto disso. A força da Torá e das mitzvot vai proteger ele de se tornar essa pessoa ou vai proteger ele dessas pessoas ou dos dois? Então agora a gente vai explicar. Até agora a gente ficou pshata pashut, tradução das palavras. Agora a gente vai explicar de acordo com o Remes que está escrito aqui. Então fala, aqui tem muitos gaon importantes. Até o Tetvav a gente foi, não? A gente foi até o Tetvav, Biliuk. Fala o nome o seguinte. Tushiá. A gente sabe a primeira coisa. Tushiá. O que é Tushiá? Tushiá é a Torá. A Tushiá é a Torá. Por que Tushiá é outro nome da Torá? Fala Gamará. Porque a Torá mateshet kohoshel adam. A Torá enfraquece a pessoa. A pessoa estuda. Ela fica mais fraca fisicamente. Ok? Porque a alma está mais forte. Então automaticamente o físico fica mais, o material fica menos forte, um mais fraco. Mas necessariamente a curto prazo, tipo num dia, ou a longo prazo, tipo vários anos? A curto prazo também. Isso não necessariamente é uma coisa ruim. Só como ela fala, a pessoa que a alma dele fica mais forte, então o físico dele fica mais fraco. Por isso a pessoa tem que tomar cuidado. Alguma fala isso quando alguma está explicando que a pessoa precisa tomar cuidado com a saúde dela. É por isso porque a Torá já deixa ele mais fraco. Que ele está se esforçando na Torá. É por isso que Ohel Nefesh é pior do que Taref? Que ele comer coisas que é sacaná, comida que é sacaná. Vadai, Hamira sakanta misura. É pior sacaná do que Isur. Beta, você tem que cuidar da sua vida. Mas aí não importa se você estuda a Torá ou não. Então esse é o nome da Torá. Um dos nomes da Torá é Tushiá, porque ela traz... ela deixa a pessoa fraca. E aí... Desculpa, não me desceu esse negócio. Não consegui entrar aqui. Necessariamente vai deixar a pessoa fraca. A pessoa, se ela não cuida dela mesma, ela, com o estudo Torá, o material dela, o corpo dela fica mais fraco. Porque ele está toda hora trabalhando, digamos, o sechel dele e a neshama dele. E se ele deixa o corpo dele de lado, automaticamente ele fica mais fraco. Mas, por exemplo, eu posso dormir com a kavaná de que isso é bom pra mim e pro meu estudo chorar. Vadai. Posso jogar futebol ou ou malhar, ou fazer qualquer outra coisa, com a Kavaná, aquilo ali também é pro meu... Nahon, a gente está falando do estudo da Torá. Se a pessoa estuda a Torá, ela enfraquece. Então, por isso, ela precisa se cuidar mais. É isso que... Então, essa é a ideia. O chá, quer dizer, a parte mais de estudo, estudo da Torá, tá só do estudo da Torá. Do que uma parte prática. Nahon. O estudo da Torá deixa a pessoa assim. É isso que o Gomes vem lá falar. Ele fala assim, Tzpon laisharim tushia. Hashem, ele guarda, ok? E fala agora no final, porque ele guarda, porque a Torá tem que ficar guardada no coração da pessoa. Laisharim, aquelas pessoas que eles são, esharim tushia. Fala agora no final, que a pessoa que ele estuda, ele é yashar. Antes vamos explicar o que é yashar e o que é... Aqui tem que prestar atenção, porque tem várias palavras que elas parecem que elas são sinônimos, mas não são. Como vi na Mishlei, explica cada palavra e palavra por que ela é diferente, qual é o significado. Fala quando vi, existem dois tipos de pessoa. Né? Ele fala, em Mishlei você vê que não existe sinônimos em hebraico. Existem dois tipos de pessoa. Yashar vetam, que nem está escrito no Pasuk. Qual a diferença do Yashar para o Tam? Fala quando vi, eles são duas pessoas ao contrário. O Yashar, ele é uma pessoa que ele é reto. Por que ele é reto? Porque cada ato que ele faz, ele pensa, será que esse é o melhor? Não. Não. Será que esse é o melhor? Não. Esse é o melhor. E ele faz. Ele é Yashar, tudo dele ele faz reto. Ele pensa qual é o melhor lado e ele decide o que fazer. Esse é uma pessoa Yashar, quer dizer, ele sabe muito e ele é muito cauteloso e minucioso nos atos dele. Então, falando agora no final, esse tipo de pessoa, geralmente, é a pessoa que estuda muito a Torá. Porque para saber tanto e poder ser uma pessoa Yashar, você tem que estudar muito a Torá. Então por isso está escrito, Tzpon laisharim tushia. Hashem ajuda os Yasharim a guardarem a Torá deles. Para ele poder quebrar esta avot. Assim fala o Gomer Vina. Para ele poder quebrar esta avot, ele precisa que Hashem ajude ele. E esse é outro motivo, fala o Gro, que a Torá chama tushia. Que ela não só enfraquece a pessoa, e senão a pessoa precisa usar a Torá para quebrar as tavot e as midot dele. Por isso que a Torá também chama Tushia, que ela foi feita para você lehatish o seu, as suas tavot e as suas midot raot. Porém, existe outro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que ele é tam. Tam, ele é uma pessoa que ele também sabe muito a Torá, mas ele se faz de tam. Ele é uma pessoa que ele vai achando com tmimut. Ele vai com tmimut. Ele simplesmente faz o que está escrito na Torá. Ele não fica pensando, será que esse é o caminho certo? Esse é o caminho certo? Não, está escrito, eu faço isso. Eu não fico fazendo resbonoto. Eu não penso qual caminho é melhor, como eu posso fazer da melhor maneira. Não, eu faço o que está escrito. O que está escrito eu faço. E aí, esse é outro tipo de mala. E assim está escrito na Gemara, em Hulim, que tem, assim são os Talmidei Chachamim. É importante a pessoa... ela conseguir ser muito Talmid Chacham, mas fazer assim mesmo como que ela é uma BMA. E fala alguma menina, já que essas pessoas são assim, elas precisam que Hashem ajude eles muito mais. Então por isso está escrito Magen. Hashem é o Magen. Porque muitas vezes ele fala, escuta, eu faço o que está escrito, eu não fico pensando. Então muitas vezes ele acaba não tomando cuidado de coisas que possam acontecer com ele. Sim? Quantas vezes a gente já ouviu essa frase que você fala, não, eu estou indo fazer aquela mitzvah. Aí você escuta alguém falando, não, mas você já pensou nisso? E se acontecer isso? E aquela outra coisa quando você fizer essa mitzvah? E aquela outra coisa? E o cara fala, escuta, eu não sei, eu faço o que está escrito na Torá, eu não fico fazendo o resbonol, não sei o que vai ser. E Bemet, não tem que saber, está escrito Magen Leol Reitom, Hashem cuida de quem vai reto. E falou Gomer Vina, exatamente por isso, porque ele se faz uma bema. Então Hashem cuida dele. E é midá que nega midá, se a gente for perceber. Quando a pessoa, ela joga fora o dat dele, e ele faz mitzvot, ele fala, escuta, eu não sei, eu faço o que está escrito. Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vai dar certo, pode ser que tem problemas que podem acontecer, eu faço o que está escrito. Aí Hashem fala, se você não vai cuidar de você pela minha Torá, eu vou cuidar de você. Sim, entre parentes, é óbvio que a gente não está falando de uma coisa que tem um perigo claro. Óbvio. Tá falando de coisas que... coisas normais da vida. Nahon, que ele fala... mesmo coisas que são gvuli, uma coisa que ela é... Dá pra... Pode ser que sim, pode ser que não. Sim, que a maioria das pessoas não fazem. Mas essa pessoa, ela fala, escuta, eu confio em Hashem, eu faço. Eu não sei o que vai acontecer. E ele faz. Um exemplo, você dá um exemplo. Eu conheço uma pessoa que todo dia ele chega no cótel 3 horas da manhã e ele prepara um minyan. Ele tem 100 pessoas no minyan dele, um sfaradi. Todo dia ele vai sair da casa dele 3 horas da manhã, prepara um minyan de netz. Eu anos rezei com ele no cótel. Ele é um talmid do Rav Benzion Abba Shaul Zatzal. E ele prepara. Ele prepara para as pessoas estender cadeira Shidur, uma em uma, 100 pessoas. E ele mora em Geula. Então quer dizer que ele passa pelo Shar Shem. Ele passa pelo Shar dos Árabes. Ele vai a pé? Ele vai a pé todo dia. Mesmo caminho. Vai às 4, 3 da manhã. Volta umas 8. Entendeu? E aí, havia um tempo que estava acontecendo muitos atentados. Muitos piguim, muitos. Aqueles das facas, né? Das facas, estava muito perigoso andar por lá. E aí um dia eu estou falando com ele, e aí ele falou que aconteceu um milagre com ele. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu estou andando, e aí eu escuto uns gritos, e do nada eu vejo uma faca caída pelo chão, passando na minha frente. Imagina, você está andando, aí você vê uma faca como rolando no chão, e atrás dela um árabe rolando no chão. Sim? Aí vem o policial e atira nele, não sei o quê, e pega ele. E aí o policial ficou olhando pra mim e pediu pra mim me abraçar. Aí eu falei, o que que aconteceu? Aí ele falou, ele tava correndo atrás de você pra te dar uma facada, ele tropeçou na própria perna e caiu. Assim? Assim ele falou, aconteceu pra mim um mês. Então ele pediu o que se passou, que ele falou, escuta, eu não sei, eu acordo às 3 da manhã, eu preparo o minyan. E a Shem me ajudou. Ele nem sabe o que aconteceu. Ele nem sabe. Ele simplesmente está indo. Se tivesse policial, voltando. Ele continua andando. Na Rônia, o cara ia pegar. Né? Ele ficou meio assim, mas quer dizer. Simplesmente, a Shem salvou a vida dele, mas nesse galui. O cara tropeçou na própria perna. Quem tropeça na própria perna? Quantas vezes acontece isso na vida de uma pessoa tropeçar na própria perna? Nessa hora que o cara, a pessoa, esse árabe Máximo, deve ter se preparado tanto, escolhido uma pessoa que estava distraída, bidiuk, e ele deu, chama seu voz, que está escrito aqui Magen Leolchim Tom. Sim, mas tem pessoas que vão falar, e é lógico, as pessoas vão falar, não, escuta, você vai para o Shar Shem, você tem que tirar uma permissão para usar arma. Primeira coisa que você faz. Segunda coisa, você tem que ter também uma faca, você tem que andar com um gás de pimenta, que é são coisas lógicas. Segurança armada. Não, não, mas aqui em Israel é normal, você tem que pegar uma arma, isso não é... Sim? Pega uma, aqui não é um absurdo. Pega um rishayon, uma permissão de você andar com arma. É lógico, o cara pode falar, ah, é verdade, sabe o que eu vou fazer. Mas ele não, ele falou, escuta, eu vou, faço os mesmos mitzvot, eu não sei. Se a Alahá fala que não é perigo de vida, então eu vou... E é isso que está escrito nesse passo. Você é meu perigo de vida, deixa eu te Não, o Ravel Yoshi passar aqui não. Tem um saco do Ravel Yoshi que não é perigoso. Se a gente. Se a pessoa vai lá e compra uma arma de fato, a gente não tira esses magnotos que tem, porque. Olha aí, ele está com uma arma, ele vai se proteger sozinho. Depende. Então a gente vai diminuindo essas pacas, teria essas garrafas para ti, porque ele já está. Tá, olha, ele fio chat, se a pessoa vai lá e começa a fazer mais de. Estadluta, Hashem diminui bem. E é isso que está escrito nesse passuk. Então. Fala alguma vina. Os Yesharim, não está escrito que Hashem é Magen, Hashem não é um escudo para eles, Hashem guarda eles e dispõe. Ah. Mas aquela pessoa que ele é Tama, e Hashem bem é um escudo. Porém, isso não é com todo, não é com todas as pessoas. Tem pessoas que contra uma arma, mas ele 100% é com Hashem, entendeu? Ele só ainda não está naquele nível de poder andar sem arma no bairro árabe. Mas ele confia 100% em Hashem. Aí, Ezequiel, quer dizer. Então, continuando. Lintor orchot mishpat, para você guardar o caminho do mishpat, vederech hasidah vishmor. Fala, Gaon Mevilna. A primeira coisa, tem duas coisas aqui. Tem lintzor e tem lishmor. Fala, Gaon Mevilna, lintzor é muito mais forte do que lishmor. Existe guardar, existe lintzor, que é uma guarda muito mais forte, muito mais intensiva. Então, fala, Gaon Mevilna, mishpat é a Torá. Sim? E outra coisa está escrito aqui, eu tenho Orchot e Derech. Está escrito Lintzor, que é uma guarda muito forte, Orchot, que é caminho, mas está escrito Orchot. E no outro lado eu tenho Derech. Que também é caminho. Que também é caminho. Fala com a Vina. Orchot é um caminho curto. É um caminho curto, estreito e que as pessoas não conhecem muito. E tem Derech. Derech é uma coisa grande, que todo mundo conhece, que todo mundo vê. Fala com a Vina. Mishpat é a Torá. O Talmid Chacham, está escrito na Gemara, o Yetzarará larga os Goim para pegar os Yehudim. E o Yetzarará larga os Amearatim para pegar os Talmidei Chachamim. Porque são as pessoas que ele mais quer fazer pecar. Porque ele ganha muito mais salário. Sim. Para quem Hashem dá mais salário para o Yetzarará? O Yetzarará ganha mais salário quando ele faz quem pecar? O Rav Chaim Kanievski ou o Zezinho que está, né, na favela do Rio de Janeiro e nem descobriu que ele é Yehudi ainda? É óbvio que é o Rav Chaim Kanievski. Então o Yetzarará ele vai muito mais contra os Talmidei Chachamim. Nahon, por isso é assunto Talmidei Chachamim andar sozinho de noite. Porque o Yetzarará ele quer fazer ele pecar de qualquer jeito. Porque ele tira a força do Yetzarará nesse mundo, da Sitrachra. Então ele quer acabar com isso. Ele é o maior inimigo. Então falou com o Vilna. Lintzor, Hashem, quando você está com a Torá, ele guarda o Zorchot Mishpat. Ele guarda o caminho. E por que é um caminho pequeno, estreito? Porque não muitas pessoas aguentam ir nesse caminho. E é um caminho muito menor, é um caminho muito mais estreito, é um caminho muito mais difícil você ser Talmid Chacham Bemet. Então, Hashem guarda muito mais os Talmidei Chachamim. Vedere Hasidav, agora os Hasidim, Ishmor, são aquelas pessoas que fazem mitzvot, falou quando viram. Mitzvot é um caminho grande, todo mundo faz, não tem que ser Talmid Chacham para fazer mitzvot. Sim, todo homem sério tem que fazer mitzvot. Aí Hashem guarda essas pessoas, menos, por quê? Porque eles não precisam de tanta guarda, eles precisam de menos. Então, Hashem guarda eles dessa maneira. Aí falou o nome Vina, Asta Vintzede, que a gente falou, aí você vai entender, ok, o caminho do Chesed, que você vai fazer Chesed com as pessoas. Aí você vai entender quando você tem que fazer Chesed com as pessoas, quando você tem que usar o Din para si mesmo, sim, e falar, eu não vou pecar, e ficar nervoso quando você quer pecar. Que a gente falou que esse é o lugar do nervosismo, você ficar nervoso consigo mesmo e falar, como eu vou fazer esse pecado? Que absurdo isso, eu estou aqui em Yerushalayim estudando, como é que eu vou fazer esse pecado? E Meisharim, que é o caminho do meio. E fala o Gaon Mevina, que é por isso que está escrito, aquela pessoa que ele quer ser Hassid, está escrito na Gemara, aquela pessoa que ele quer ser Hassid, tem quem diz que eles têm que estudar Brachot, não Maseret Brachot, todas as Alachot de Brachot. Tem quem diz que ele tem que estudar Nezikin, que são danos. E tem quem diz que ele tem que estudar Pirkei Avot. Pirkei Avot. Fala o Gaon Mevina, por que está escrito isso? Porque, vamos pensar, Brachot, fala o Gaon Mevina, é você com Hashem. Eu com Hashem, primeira coisa. Depois Nezikin, sou eu com o meu próximo. Não vou fazer danos. E o terceiro é Avot, que é eu comigo mesmo. Eu e as minhas Midot, como eu vou me letaken. Que são três coisas que a pessoa precisa ter. Ok? Que é ele... três coisas que a pessoa precisa ter. São essas três coisas que a pessoa precisa ter. E é isso que está escrito aqui. Tzedek mishpat meisharim. E tem outra coisa que é kol ma'agal tov. Fala o Gaon Mevina, o que é kol ma'agal tov? É a pessoa que ela gosta da tochachá. Kol ma'agal tov, a tradução é todos os caminhos bons. Fala alguma menina, a partir do momento que você entende que você às vezes tem que usar Hesed, às vezes tem que usar Din e às vezes tem que ser no caminho do meio, aí você pode chegar ao ponto de falar, eu sei tudo agora, eu sei quando eu tenho que usar o Hesed, eu sei quando eu tenho que usar o Din, eu sei quando eu tenho que usar o do meio, eu estudei Mishlei, eu sei. Mas tem outra coisa no Passuco, Kol Ma'agal Tov, fala alguma menina, o que é Kol Ma'agal Tov? Todos os caminhos bons. Fala alguma menina, é uma pessoa que ama a Tochechá. Uma pessoa que gosta de levar advertência. E por como alguém chega a gostar de levar advertência? Vamos pensar. Ratzon, ele quer fazer o certo. Oh, e a fé é melhor. Digamos um jogador de futebol. Ele quer que o técnico fale o que ele está fazendo errado ou não? Quer. É óbvio que ele quer, porque ele quer ser o melhor. Então assim também a pessoa tem que ser. Ele tem que gostar das advertências. Cada vez que advertem, ele tem que pensar, peraí, talvez ele está certo, talvez estou fazendo errado. E é isso que está escrito. Derechaim... Tochachat Musar. E fala alguma menina, são três coisas que a pessoa precisa. Ner mitzvah, vetorá or. Vederechaim tochachat musar. É outro passuco que está escrito em Mishlei, que o Gaon Mevina liga com esse passuco. E ele fala que a gente falou o quê? A gente falou, tzpon la yesharim tushia. E o que é tushia? Torá. Primeira coisa que a pessoa precisa é se esforçar na Torá, estudar muito. Em quantidade e em qualidade. Segunda coisa, Derech Hasidah Vishmor, é mitzvot, ele tem que fazer mitzvot. Quanto mais você pode, faça mitzvot. Terceira coisa, ame a Tochachá. E é isso que está escrito no Passuco. Que ner mitzvah, a mitzvah é uma vela, ve Torah or, e a Torah é a luz, ve derech haim, e o caminho da vida, tochechot musar, é você receber advertências de musar. São três coisas que a pessoa precisa ter. Aí ele continua que tem a ver com Mashiach, mas isso não tem tanto a ver com a gente aqui. O Ramat Vari fala aqui uma coisa muito interessante, agora explicando esse psukim um pouco alpia Kabbalah. Ele fala o seguinte: como chamam, ok, os malachim principais que cuidam da pessoa? Tem três grandes malachim no Shamayim que eles cuidam das pessoas, sim. Michael, Rafael e Michael, Gabriel. Michael é o do meio. Gemará. O que é Gemará? Gabriel, Michael e Refael. Uriel não tem. Uriel não tem. Já fez. Só que Refael, ele não é Shem. Porque Refael, ele só vem quando tem um problema. Esse é Refael. Ele vem quando tem um problema. Quando tem alguém doente, ele vem em Refael. Tem outro que é mais nos livros de Kabbalah, trazem ele, mas ele é um maná muito, muito importante, que ele chama Nuriel. Nuriel. Vem de Ner, como se fosse Ner, Nuriel. Fala, é uma torre espiritual, ele fala assim, fala o Ramat Vali, está escrito... Nuriel. Nuriel. Ner de Hashem. Ele fala o seguinte, está escrito que Hashem cuida, ok? Magenu laolchim tom, ele é o escudo de quem vai reto, a gente falou. Fala o Ramat Vali, qual é o Rashi Tevot Magen? Porque Hashem manda os três maiores malachim cuidarem dessa pessoa. Ele fala, Michael, Gabriel e Nuriel. Os três grandes malachim vão cuidar dessa pessoa. Por isso, Magen U Laolchim Tom. Esse é o Pshat. Derech Agav. Qual é o motivo verdadeiro que as três letras, Mem, Gimel e Nun, formam a palavra Magen, que quer dizer escudo, proteção? O motivo é porque os nomes dos malachim são Arashei Tevot. Sim, esse é um motivo. O motivo que o Magen quer dizer escudo é porque essas três letras são as primeiras três letras dos nomes dos maiores malachim. Porque o nome que eles cuidam. É isso que... Esse é o motivo que esse é Magen quer dizer. Ele é por trás de Hebraico. O Michael, eles são os três maiores malachim. Sim. De todos? É, que a gente conhece e tem deixado de falar. Mas eu não tem outro malach que é mais importante, mas a gente não fala dele, porque ele é diferente. Ele tem outro tafkid. Quanto mais se lida com o Benadá, mais baixo é, não é? Não, mas fora esses três, porque eles são malachim especiais. Okay. É, do Refael, que está na Elashitevó de Gemara, ele não aparece na de Magen. Na Juan. Não. Porque ele falou que Refael é um tafkid, é uma... Eu falei que Refael é quando ele vem ler a porta, ele vem. Sim. Ele então, vem pra remediar, não pra proteger. Tu pode dizer que Gemara é um tipo de remédio pra doença? Sim. Então é isso. Tem escrito na Torá, Sama Chaim. O escudo te protege, mas quando tá doente, tu vai pra Gemara pra poder curar a doença. Né? Continuando, fala Gemara, fala o Gomes Vila o seguinte. Onde a gente tá? Que tavô chokhmah belibecha, quando vier a chokhmah no seu coração, vedat lenafshecha ina'am. Então a gente vê aqui a chokhmah no seu coração e o dat para sua alma, você vai gostar. Fala o Gomes Vina. Você estudou muito agora, você já sabe chesed, din, rachamim, tochachá, sim? Aí você vai falar, então acabou, então eu não tenho mais o que estudar, sim? Eu não tenho mais o que estudar. Fala Gomes Vina, não. Mesmo que você sabe muito, não fala que você não tem mais o que estudar. Se não, saiba você que quando você fizer chazará, tavô chokhmah belibecha. Quando você estudar de novo, que você já sabe, Hashem vai dar mais chokhmah no seu coração. Ensof. E o principal que Hashem vai te dar é esse pasuk, é o final do pasuk. Idat lenafshecha ina'am, Hashem vai te dar, depois que você se esforçou tanto e chegou nesse nível, aí Hashem vai te dar o gosto da Torá. E quando a pessoa sente o gosto da Torá, acabou. Quando a pessoa sente o gosto da Torá, aí nada no mundo pode fazer a pessoa chutar o pau. Sim, quem sentir o gosto da Torá na vida, ele nunca mais vai largar a Yadud. E mesmo se ele largar, ele vai voltar. Porque não dá. Se a pessoa sentiu bem o gosto, sim. Mas tem que sentir. Pô, tem pessoas que estudaram 20 anos e nunca sentiram o gosto da Torá. Aí, pra eles, eles chutam e eles preferem comer McDonald's, carne com leite. Pra ele, vai mais. Ou sair de carro no Shabbat e fumar no Shabbat, fazer averot. Pra ele, isso vale mais. Mas quem sentiu uma vez o gosto da Torá, acabou. E é isso que fala o Gomes Vina. Agora, outro pshat que não é machloket, mas está escrito no pasuk. Quando Shlomo Amelech está falando, quando você bemet vai sentir o gosto da Torá, que tavo chokhma belibecha. Não pensa você que a gente começou a estudar a Torá faz pouco tempo. Você fala, mas eu não sinto gosto, não é? Não sinto gosto, não é assim. Na Ron, você não sente o gosto, porque para você sentir o gosto da Torá, antes disso, que tavo chokhma belibecha, você tem que adquirir a chokhma. Depois que você adquiriu, estudou um tempo e colocou a chokhma no seu coração, aí você vai ter a naá da. Da Torá de verdade. Leavdil, ok? Leavdil, ele fala Feavdalot, estou falando isso porque só tem homens no shiur. Mas a primeira vez que a pessoa bebe cerveja, sim? Quem gosta da primeira vez que bebe cerveja? Ninguém gosta da primeira vez que bebe cerveja. Mas, no Brasil pelo menos, é a bebida mais conhecida, todo mundo bebe, sim? Por quê? Porque as coisas que. Leavdil, sim? Fazendo a diferença. As coisas que as pessoas mais importantes, que as pessoas mais gostam, no começo não é fácil. Uma vez me deram um exemplo de fazer sorvete, sim? Você sabe como fazer se faz sorvete? Sorvete, sabe como... Sorvete, todo mundo gosta de sorvete. Você gosta de sorvete? Todo mundo gosta de sorvete. Pode ser que não gosta muito, mas... Depois da saudade de Shabbat, todo mundo gosta de sorvete. Sabe como faz sorvete? Óleo. Depois, açúcar. Depois, sal. Depois, ovo cru. Depois, leite. Sim, é um negócio absurdo. Maionese, você faz maionese. Na hora, que nem maionese. Como que você faz maionese? Que é com óleo, de açúcar. Óleo. Na hora. Óleo. E ovo cru. É um absurdo. Você fala, que? Alho, né? Eu nunca alho mais como isso. Mas não é assim. É. Por quê? Porque é difícil fazer. Fazer é difícil. Mas depois que você fez, você se esforçou pra fazer, aí você vai comer o sorvete. Aí ninguém nem sabe que tá comendo ovo cru com óleo e açúcar. Não, sorvete chama. Até pra você esquecer como é que foi feito. Assim também é a Torá. Você se esforça no começo e aí depois você vai conseguir ter a Aná da Torá. Então até aqui, Shlomo Amelech te explicou o que você vai ganhar depois que você se esforçou tanto. Sim, Hashem vai guardar você. E a gente falou como ele vai guardar, que tipo de pessoa precisa de... Que tipo de shmirá, que tipo de guarda. E aí você vai entender mais, gostar da Torá. E no final você vai ter a Aná da Torá. Daqui pra frente, Shlomo Amelech vai explicar como a Torá vai te guardar. E principalmente ele vai voltar e te... Não é voltar, ele vai voltar e te explicar mais profundamente os tipos de pessoas, de acordo com o Pshat, e os tipos de Etzarará, de acordo com o Remes, sim, e os tipos de Tumá, de acordo com o Sod, são mais importantes para a pessoa se guardar. Que Bezrat Hashem, a gente vê isso amanhã. Bezrat Hashem.